é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro, é minha vida, é só pensar em você. Mas eu me engano, me desespero, porque te amo, porque te quero, é minha vida, é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro, é a minha vida, é só pensar em você. Esta é a sua rádio 98,7 FM. Deixa o nosso fim esfriar. Ainda não tô pronto pra te ver beijar. Calma, espera essa raiva passar. Não use outra pessoa pra me machucar. Sai o meu cheiro aí na sua cama. Respeita quem. Só de imaginar outra boca beijando a sua me tortura. Só de imaginar outra mão na sua pele nunca me tortura. Gravando tudo ao vivo. Rádio Nossa FM 98,7. Calma, deixa o nosso fim esfriar. Ainda não tô pronto pra te ver beijar. Calma, espera essa raiva passar. Não use outra pessoa pra me machucar. Aí na sua cama, respeita quem ainda te ama. Só de imaginar outra boca beijando a sua aracaju. Só de imaginar outra mão na sua pele nua. Beijando a sua, quero ver você me tortura. Só de imaginar outra mão na sua pele nua. Me tortura. We'll be right back. Está precisando fazer o seu mercantil? Venha para o Contigo Supermercado. Aqui você encontra preço baixo e muita variedade. Estamos abertos de 6 da manhã até as 10 da noite para melhor te atender. E para sua comodidade, também fazemos entregas sem taxa a partir de R$20. Temos hortifruti com frutas, verduras fresquinhas, açougue com carnes de gado, porco, frango, salsichas, linguiças em geral. Contigo Supermercado está localizado na 15 de novembro, 511, no bairro São Francisco, em Pentecoste. Nosso contato 85992197121. Nossa equipe está pronta para te atender. Contigo Supermercado, um amigo de toda a família. Organização Ney e Dani. Com a palavra, Mauro Filho. Mas passaram 4 anos sem dar um prego numa barra de sabão aqui pelo município de Pentecoste. Se vierem com dinheiro pra cima de vocês, pega o dinheiro, mas vota no Vicente para governar essa cidade pelos próximos 4 anos. Vicente D'Souza, prefeito. 40. Coligação por um novo Pentecoste. PSB, PP, Avante, PSDB, Cidadania, PRD. Pra você viver tranquilo sem precisar se preocupar, vem pra Top Brasil, proteção regular. Seu carro bem protegido com toda a segurança, assistência 24 horas, essa é de confiança. Top Brasil é a melhor, é sem comparação. E se você precisar, não vai te deixar na mão. O suporte é garantido, você pode confiar. Vem pra Top Brasil, proteção veicular. Vem pra Top Brasil, vem pra Top Brasil, vem. Top Brasil, quem tem tá bem. Top Brasil, quem tem tá bem. Vem pra Top Brasil, vem pra Top Brasil, vem. Top Brasil, quem tem tá bem. Top Brasil, quem tem tá bem. Proteção veicular é com a Top Brasil, quem tem tá bem. Vidraçaria Jurema Apuiarés. Trabalhamos com vidro, alumínio, espelhos em geral. Vidro comum e temperado. Tampo de mesa, portas, portões, espelhos. Box, janelas, portão automático, portão basculante. Fabricação própria. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. E à vista temos desconto. Trabalhamos também com manutenção. Orçamento grátis e sem compromisso. 994109059 ou 999095991. Falar com Alessandra. Coligação PSDPL. Tu acredita que um pessoaco lá tava brigando por causa de frango? Era, foi no leilão, teve ali. Eram uns amarelos de fome, do outro lado eram uns vermelhos de raiva. Tudo se amostrando pra ver quem dava mais. E o doutor não é nem besta, tava só espiando, olha, só espiando. Moral da história, o padre se estribou. Eu digo é nada. Eu sou é doutor 55. Ao frango ainda mais, né? Coligação PSDPL. Chegou em Pentecoste sua nova opção em saúde. Drogaria Farma Nova. Temos medicamentos éticos, genéricos e similares, sempre com os melhores preços. Tudo em fraldas, perfumaria, suplementos, vitaminas e muito mais. Contamos com farmacêutico diariamente e profissionais com vasta experiência para um atendimento de qualidade para você. E mais, recebemos sua encomenda de medicamentos de alto custo. A Drogaria Farma Nova Pentecostes fica na Avenida José de Borba Vasconcelos, 4, Centro. Entregamos em domicílio. Chame no WhatsApp 85 99197-5082. Drogaria Farma Nova Pentecoste, cuidando bem da sua saúde. Atenção moradores de Pentecoste região, nossa querida revenda de gás Supergás Pentecoste está de cara nova, agora somos Meu Gás Pentecoste. Sob nova direção, estamos mais comprometidos do que nunca em oferecer a você um serviço ainda melhor, com a mesma qualidade e confiança de sempre. E para comemorar essa nova fase, temos uma promoção imperdível para você. Na compra do seu gás com o Meu Gás Pentecoste, você ganha um brinde na hora e todo mês você vai concorrer a R$300 no Pix e uma recarga de gás totalmente grátis. Estamos esperando por você com as melhores ofertas e agora com a chance de ganhar um prêmio todo mês. Preço, qualidade e agilidade só aqui na Meu Gás Pentecoste. 85991799050. É 13 aqui, é 13 ali, em todo lugar. É Ilana 13 com Valdelice, junto do povo. Pentecoste cada vez mais forte pra gente avançar.